O sol, o azul do céu que toca o verde desse mar. Eu e você deixando as ondas nos levar. Dia perfeito pra gente se amar. Deitados na areia, contemplando a maré cheia e no horizonte, sonhos não tem fim. Deus fez a noite, fez o dia, deu pra letra, melodia e não fez você pra mim. Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas cadentes, iluminando nosso amor. Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas cadentes, iluminando nosso amor. Yeah.